Terça-feira, sua melhor conexão. Sua melhor conexão. www.3fronteiradam.com.br. Eu Fronteiras AM, conectada com você. Não vai embora, meu bem, não vai embora. Se você foi a matar a vida inteira. Não vai embora, meu bem, não vai embora. As nossas brigas são coisas passageiras. Não vai embora, meu bem, não vai embora. Se você for, eu passarei a vida inteira. Não vai embora, meu bem, não vai embora. As nossas brigas são coisas passageiras. O que será dessa minha vida? Tem o seu amor, tem o seu carinho. Eu vou sofrer por esse mundo sem mim, igual um passarinho quando pede o caminho. Não vai embora, meu bem, não vai embora. Se você for, eu vou chorar a vida inteira. Não vai embora, meu bem, não vai embora. A gente tem que ver isso, coisa costumeira. Não vai embora, meu bem, não vai embora. Se você for, eu vou chorar a vida inteira. Não vai embora, meu bem, não vai embora. Eu não sei se eu sou uma passadeira. Se acabo com outro, te mato. Te mando algumas cores e depois me cato. Se acabo com outro, te mato. Te mando algumas cores e depois me cato. Dizem que sou violento, mas a rocha dura. Destrói com o vento. Dizem que o tempo perdido, mas não foi inveja, porque faz comigo. Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas cores e depois me escapo. Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas cores e depois me escapo. Dizem que eu estou errado, mas quem fala isso é quem nunca amou. Posso até ser ciumento, mas ninguém me esquece tudo que passou. Se te agarro com outro, te mato. Te mando algumas coisas e depois me escapa. Se te agarro com outro, te mato. Te mando algumas coisas e depois me escapa. Quem apanha a letra? Enquanto eu não morrer, eu não vou esquecer o que você me fez. Quem bate esquece. Quem apanha a letra? Enquanto eu não morrer, eu não vou esquecer o que você me fez. E tudo que você diria, tudo aquilo que você adora, meu coração. Três Fronteiras, o som da comunidade. Amor perfeito, existia entre nós dois, sem esperar que depois fosse tudo se acabar. Mas nesse mundo que o perfeito não tem vida, não merecemos, querida, viver juntos e amar. Nosso Senhor para sempre te levou, nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor. Aquele filho seria nossa alegria, eu senti naquele dia ser um pai, ser um senhor. No hospital, na sala de cirurgia, pela vida eu via você sofrendo a sorrir. E o seu sorriso aos pouco se desfazendo. Então vi você morrendo, sem poder me despedir. No hospital, na sala de cirurgia, pela vida que eu via, você sofrendo a sorrir. E o seu sorriso, aos poucos se desfazendo. Então vi você morrendo, sem poder me despedir. Receba as flores que me doou, e em cada flor um beijo meu. São flores lindas que me dou, rosas vermelhas com amor. Amor que por você nasceu, que seja assim por toda a vida. E a que eu faz nada seguirei. Querida, mil vezes querida, deusa na terra nascida, a namorada que sonhei. No dia consagrado aos namorados, sairemos abraçados por aí a passear. Um dia no futuro, então casados, mais eternos namorados, flores lindas que eu ainda vou lhe dar. Que seja assim por toda a vida, e a Deus mais nada pedirei. Querida, mil vezes querida, Deus na terra nascida, a namorada que conheço. Tudo era apenas uma brincadeira, que foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente seu. Minha força amarrada no seu passo, e que se você não tem caminho, não me acho. E um grande amor grita dentro de mim, como eu sonhei um dia. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de lidar. Quando a canção se fez mais forte, mais sentida, quando a poesia realmente fez fugir minha vida, você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tenha volta, não. Eu só quero que você me conte. De saudade até que é bom. É melhor que caminhar assim. Uma esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho em mim. Não tem de dizer não. Você me ensinou milhões de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou. A gente ouve porque gosta. Pelo vitro dentro de um quarto em minha frente, vejo um rosto diferente, não posso compreender. Me aproximo de tanta curiosidade, pois que eu volto na verdade, chega a me surpreender. Isso te traz uma cortina transparente, sob luz fosforescente, vejo um corpo de mulher, que aparenta 20 anos mais ou menos, pelo que eu estou fazendo, meu carinho ela não quer. E eu me esqueço diante de tanta beleza, presente da natureza, ela merece também. Quando estivesse, eu caí sendo elegante, o seu jeito provocante não parece com ninguém. de retrocesso. Num instante tão segura, num sorriso de ternura, beija no rato uma flor. Ela se curva sobre a cama lentamente e descende devidamente. Ela faz cena de amor. Num desespero de uma vida tão vazia, um sustão sem alegria, um pedaço de mansão. Quando se perde esse som de toca-fita, eu a vejo mais bonita do meu quarto de função. AM, conectada com você. Você entrou no meu mundo e pensou que era dona da situação. Esqueceu que no amor ganha sempre quem fala com o coração. Você deixou seu passado fechar o caminho e liga-se a luz. Ah, entendo. Você perdeu com o tempo aquela maneira de me enganar. Trocou velho carinho por coisas que eu não consigo cantar. Hoje eu tenho a certeza que nós caminhamos pra lugar nenhum. Ai, o som da comunidade.

Rádio Fronteiras AM, conectada com você. E quando estiver bobo, sutilmente disfarce, é. Sexta-feira, faz sua melhor conexão. Sua melhor conexão. www.3fronteiras.com.br. Com você. Procuro você, eu perdoe o meu coração por não saber te esquecer. Palavras que sempre me di agora são em vão. Pra que mentir só pra doer, torturando meu coração. Imagem vaga do seu rosto, meu caminho sem direção. Procuro mil razões que se afastam do meu ser. Lágrimas ferem meu coração, mental de você. Caminho sem direção, procuro mil razões que se afastam do meu ser. Lágrimas ferem meu coração, por estar longe de você. Três Fronteiras, o som da comunidade. Você me deu, achando que você já me esqueceu. Não sei se foi você ou se fui eu. Never. gente ouve porque gosta. Vampira Prime, sua melhor conexão, sua melhor conexão. www.3fronteiraprime.com.br. Thank you. Fronteiras AM, conectada com você. Sabe essas noites que você vai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso? E você fica pensando naquela menina, você fica torcendo e querendo que ela estivesse. Aí finalmente você encontra o grosso. Que felicidade. Que felicidade. Você convida ela pra sentar. Garçom, uma cerveja. Só tem dois. Desce dois. Desce mais. Ok, você venceu. Batata frita. Aí, babá. Você diz pra ela. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente, eu preferia que você estivesse. Gostei de tal e coisa e tal. E realmente a gente era um casal sensacional. Você não pode me amar. Você não pode me amar. Você não pode me amar. Você não pode me amar. Tudo mesmo que era lindo, tá tudo divino, era maravilhoso. Até de baixo d'água, nosso amor era mais gostoso. Mas de repente, a gente enlouqueceu. Aí eu dizia que era ela, ela dizia que era eu. Você não pode me amar. Você não pode me amar. Você não pode me amar. Você não pode me amar. Nada, nada, nada. Eu sei. Peraí, nosso grupo sempre foi um grupo aberto, nós nunca tivemos preconceitos, dogmas, dobermans, dálmatas, pointers, sisters, almonds, brothers, nem Crosby, nem Stills, nem Nash, nem Young, talvez Lennon, não, McCartney. Três Fronteiras, o som da comunidade. Com saudade. Da M, conectada com você. para que fique de conta, já sei bem o porquê. Valeu o peso da culpa que eu carrego no braço. Me solta as costas, me dá cansaço. A maldade do tempo fez eu me afastar de você. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera e eu sozinha aqui. Eu vou do lado da cama. O som da comunidade. Não estou disposto. Fronteira Paris. Sua melhor conexão. Sua melhor conexão. www.3fronteiraparis.com.br. Antes de cair. Bandeira da M, conectada com você. O som da comunidade. Thank you. diferente. Preciso de você. conectada com você. O som da comunidade. cada um pro seu lado. Eu vou procurar distante e vou encontrar alguém melhor pra você. Espero que seja feliz no seu novo caminho. Ficar contigo não faz sentido. Melhor assim. Viver é motivo por jogo sujo. E agora eu fujo pra não sofrer. Meu amigo, te dei o mundo. Você foi tudo. Agora sabe, não tem mais jeito. O seu defeito não tem perdão. Eu vou à luta, que a vida é curta. Não vale a pena. Pode ser você costuma perder. Não podia me fazer o que fez. E por mais que você tente errar, eu motivo. Pode ser eu vou sair por aí e mostrar que posso ser bem feliz. Encontrar alguém que saiba me dar. Thank you. FM, sua melhor conexão. Sua melhor conexão. www.3fronteirasam.com.br. Perdi a hora, mas encontrei você aqui. Desde aquela noite eu nunca mais me entendi. Você levou meu coração, levou o meu olhar. Eu fico cego e feliz, querendo te encontrar pra conversar. Seu nome, seu rosto, sua voz. Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz. me bateu no circular pela praia do Leblon. Corri atrás de artigo e mais perdi a condição. Tem dessas coisas, olha só nós dois aqui, presos num elevador, uma noite sem dormir. Espero hora no relógio, legal, me deixa aqui. E amanhã, pela manhã, a gente pode sair e conversar. O som da comunidade. Acabou, sua dor deixou nesse peito meu.

Sua melhor conexão. Sua melhor conexão. www.3fronteiras.com.br. Da AM, conectada com você. fronteiras, o som da comunidade. AM, conectada com você. Três Fronteiras, o som da comunidade. Fronteiras AM, conectada com você. Holding my hand. Comunidade. AM, conectada com você. Vicente, fronteiras, o som da comunidade. Biga, 1530 kHz, Rádio Transfronteiras AM, Campo Salles, Ceará, o som da comunidade. Jesus is the King.